E o que vai começar agora? Você nem sabe o que é. Tu não sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pode Rir. Quem quer começar a apoio de Doc? Pô, mas uma piada aí do Fábio, essa piada é muito boa. Nossa. Cara, ó, tem que ver a ética no meio do stand-up. Tem que ouvir. Tem. Vou começar a colocar as cartas na mesa, muitas máscaras vão cair. Isso aí. Vamos, Thiago. Coloca. Então, nós vamos armar um... Você quer começar agora? Nós vamos armar um fake só pra derrubar isso o geral. Isso aí. É um Mr. M. Olha isso, o Mr. M desse stand-up. Mr. S. Com essa piada podre, vamos começando mais um Pode Rir, Pode Rir, número 30. Pode rir, pode rir, pode rir, remix, pode rir, remix. Pode rir. Número 30, 3.0. Olha aí, quem disse que a gente não chegava aos 30? Não, não sabe, não entende a piada, querido. Você não sabe a piada. Não sabe brincar, não desce pro play. Não, começou, já entrou a sentar na janelinha. Pegou o voo de andante e quer sentar na janelinha. Meu nome é Márcio Silva, estamos começando mais um programa. O Pode tema ir. Da noite, do dia, do cast é anos 90. Do meu lado aqui, Afonso Padilha. Do meu lado, Thiago Filisbino. E do meu lado, Victor Narizinho Hugo. E do meu lado, Márcio, já se apresentou, sim. Muito bem. Acontecimentos que aconteceram nos anos 90. Acontecimentos que aconteceram, né? Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil. Ele nasceu, era da Silva? Você gostava do Galvão Bueno narrando as corridas? Não, ele era chato também. Na época era legal. Na época era legal, ele. Ayrton Senna do Brasil. O problema é que ele manteve a mesma linha e acabou cansando e o pessoal mandou ele calar a boca. Não, mas eu não entendi agora. Agora eu vou ter que defender o Galvão. Porque, como assim? Vai, vem comigo, Thiago. Vem no balanço. Vem comigo, Azaz. Boa tarde. Ah, piadinha interna. Gente, ó, eu vou divulgar. Quero que vocês passem isso vamos, adiante. Vamos explodir com esse tem um cara lá de Estados Unidos, pessoal de lá da Suíça e tal. Então, assim, a gente faz o quê? Quando tem duas o cara... pessoas conversando. Isso. Tem uma galera conversando. Você está conversando com alguém, com um amigo teu. Chegou um outro cara, se meteu no assunto nada, você para, pra ele, olha pra cara dele. Bem devagar. Bem devagar. E fala, boa tarde. Não pode esquecer o ro. Eu fiz com o Vitor Hugo agora. Tá nem... Não quando rolar isso aqui, é porque o Vitor Hugo se intrometeu. Então, ele manteve a mesma linha. Mas só que ele tá narrando. Não tem como mudar. Não, sim, mas é que agora ele se acha o dono da verdade. Ele quer. Ele quer tirar. Ele tá gagá. É, não, sim, tá. Ele fez dancinha na abertura da Copa. É, não, ele dançou agora e filha. Voltando para Ayrton Senna. Trinca... Como você começou com a morte? Não, foram os acontecimentos. Na verdade, eu ia começar com o tricampeonato em 1991. Boa tarde. Tricampeão em 1991. 1991, ele foi campeão, sabia? Ele corria aquele carro da Lotus, né? O carro preto e dourado. Não, no tricampeonato ele já jogava com a McLaren. Jogava não, corria. Jogava, ele jogava futebol. É, jogava. Então, comprei um. Comprei um. Do nível fácil. E a morte dele, que aconteceu em 94. Todos lembram da morte dele? Eu lembro. Eu chorei. Você não lembra? Eu lembro. Do Léo Batista, era 1h30, 2 da tarde, fadando a notícia no plantão da Globo, que ele morreu. E aquela musiquinha o dia inteiro. O Galvão devia ter falado alguma coisa, eu não sei se ele falou, mas ele deve ter falado alguma coisa assim. Encontrei com ele no Galvão, no hotel do salão do Encontrei com ele no Galvão, no hotel do salão do... Encontrei com ele no Galvão, no hotel do salão do... Nossa! vamos. Boa tarde! Não banaliza a parada! Faz de conta que você não errou. Não falei nada. Você fala. Vamos, não precisa nem fazer efeito nessa, só o efeito de rebobinar. Vai. No saguão do hotel... Falei assim, encontrei com o Ayrton no saguão do hotel. Ele falou, tio, me dá um conselho. Que isso é típico do Galvão, né? Todo mundo pede um conselho pra ele. Pelé chama ele de tio, pede conselho. Todo mundo pede conselho. E isso tem no YouTube, Isso tem no YouTube. O Nelson Piquet... Eu acabei de falar. Não, o Nelson Piquet falando assim... Ah, porque o Galvão Bueno só falava assim... Ah, o Nelson Piquet está no carro de olho fechado, se concentrando pra corrida. Daí o Nelson Piquet falou... O Galvão Melo fala demais. Eu tinha bebido a noite inteira, tinha chegado 5 da manhã, eu tava dormindo ali logo. Os caras gostam de tentar adivinhar as coisas. Não, mas é. O Galvão fala umas coisas, tipo, tá o cara com a bola, só tem um cara pra ele que ele pode tocar na terra e fala, toca de lado. Isso, tocou ali do lado. É como se ele tivesse mandado o cara tocar. Fez só porque o Galvão falou. Adivinhou, mãe de Ná. Então, o Ayrton Senna, gente. Ele foi tricampeão. Ele foi um dos melhores pilotos de Zilek. O tricampeonato vem em 91. É que a gente é brasileiro, a gente acha ele o melhor. Você acha que se ele, momento cultura. Se ele estivesse vivo, você acha que ele ia ser foda ainda? Eu acho, cara. Agora já tá aposentado. Se ele tivesse, se o Ayrton Senna tivesse vivo hoje, o que ele estaria fazendo? Pilotando. Não, estaria batendo no caixão e dizendo, socorro, me tira daqui que eu tô vivo. Tinha que tirar ele dali antes. Essa foi boa? Boa. Vai. Outra coisa que aconteceu nos anos 90 foi a clonagem da ovelha Dolly. Nossa, eu gosto. Que deu origem ao refrigerante. Ao refrigerante Dolly, que clonou do Guaraná. Das melhores. É a clonagem, que até hoje é uma incógnita. Que a Dolly é a clonagem da Cine, né? Se notou que o Padilha acertou a palavra incógnita, ele falou certo. Caralho, hein? Querido. É uma incógnita, porque vamos analisar a probabilidade. Ele tá vendo tão bem, cara. Ele tá vendo bem, né? Pobrabilidade, tá vendo bem, cara. O impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Que meteu a mão na poupança, filha da puta. Mas vamos falar umas coisas legal, roubou, né? Roubou dinheiro de todo mundo, cara. Anos 90 também veio o tetracampeonato mundial. Ah, tetracampeonato mundial veio nos anos 90. E foi apareceu... final com o Brasil e quem? Brasil e Itália. É tetra! Aí, ó, Galvão Bueno falou que ele era chato e tá imitando o cara. A imagem foi muito boa. Na hora que cortaram pra câmera da Globo, que foi exclusiva no Galvão, e tá o Galvão e o Casa Grande. E o Pelé pulando, assim, o Pelé quase sufocado, pulando, gritando pelo tetracampeonato. E foi um dos momentos que marcaram a nossa infância, né? Eu não lembro. Você lembra que você tava na Copa de 94? Você tava na infância, tava na adolescência já, né? Não, eu tinha 88, eu tinha 6 anos. Eu tinha 19 anos. Eu lembro que eu assisti 19 anos. Jogo na televisãozinha, preto e branco. Pô, 94 foi o ano, hein? Foi o ano do Tetra. Foi um ano como 2010 também é. É. 2010 não. Os que vieram antes e os que vêm depois também. É tudo ano. É tudo aí. O que aconteceu mais nesse ano? Guerra do Golfe. O Tetra. Guerra do Golfe. Quem que jogava Golfe? Sim. Jogava Golfe. Com certeza. Foi ali que o Tiger Woods começou. Não, enfim. Saddam Hussein? Ele foi viciado em sexo. Tiger Woods é viciado em sexo. Melhor desculpa pra você trair a sua mulher é você falar que você é viciado em sexo. Plano Real. Fernando Henrique Cardoso implantou o Plano Real em 1994. O Plano Real, ele começou com o Itamar Franco. Você falou que ele implantou o Plano Real, né? Isso? Eu acho que era Cruzado Novo o último. Cruzado Novo. É. Aí, USD, Unidade não sei o que, de valor. Não, né? Mas eu... URV. Unidade eu me lembro de vagamente de... A inflação era 60%, era muito alto. Né? Gente, pra você comprar um pacote de leite na época... Ele vinha a tabela do mês. Por exemplo, assim, um dia hoje tá R$2,09. Amanhã tá R$2,11. Depois da manhã, R$2,15. A inflação era muito alta, você tinha que ir pela tabela do dia pra saber qual era o preço do leite. Não, mas é assim. O pouco que eu me lembro da moeda antes do real é tipo, meu tio me dava R$1.000, tá ligado? Era isso mesmo. R$1.000. Era muito dinheiro. Mas dava pra comprar um leite, cara. R$1.000 hoje eu fazia festa. R$1.000 hoje você não faz nada. Não faz nada. Não. No beira. Não tenta passar que não vão. Ah, só pra, então foi por isso que eu acho que você consegue 10ão. Acho que você consegue 10ão naquelas. 10ão naquelas barraquinhas lá que vende nota antiga. Lá, tem gente que compra, né? Nota tem uma antiga. Feirinha ali frente ao Franz Café que eles compram. Eu compro nota nova aí, quem quiser. O que mais aconteceu? O que mais? Idiota. Em 94, você tá dizendo ainda? Os anos 90. Vamos 94, você tem uma ideia. Vamos focar em 94. Ó, 94 teve o Tetra. 94. Teve a morte do Ayrton Senna. Filha da puta, mais um grito desde aí. E o Ayrton Senna, se não morresse, ia ficar Tetra também, né? Tetraplégico. É pole! Já tinha falado isso, que eu quis dizer. É, os ouvintes não são burros. Os ouvintes não são burros. Boa tarde. Boa tarde. É pole! É poliomielite. É pole. Abre com essa. O Afonso comentou isso no programa passado: o fim do apartheid. E a eleição do Mandela. Bill Clinton. Não é Nelson Magelo isso aqui? Bill Clinton é chupado pela. Foi esse ano? Foi nos anos 90. Mônica Lewinsky. Que daí foram pegar. Por isso que falam que estagiário só se fode, né? É. Lá tem uma gostosa lá que não faz nada lá. Vive levando pau. O negócio foi tão forte quando mexe com o presidente que os caras foram fazer a análise do vestido dela, que tinha sêmen do. Do presidente lá. Nossa, o cara gozou e limpou no... Bateu o punhete e limpou no vestido dela. Nossa, sacaninha. Estagiária do caralho. Mas depois disso que aconteceu, ela foi com a boca na botija, né? Gente, literalmente. Tudo que mexe com o presidente é inacreditável. Teve um cara que invadiu o Twitter, eu vi essa notícia hoje. Até hoje estão procurando o dedo do Lula. Invadiu o Twitter do Obama... O cara, na hora, foi preso. O julgamento saiu na hora e o cara pegou... Na hora foi julgado? 8 anos de prisão. 8 anos sem mexer no Twitter. Cara... Sentenciaram ele ao Orkut. Princesa Diana morre em 1997. Lady Di. Lady Di. Acidente de carro, né? A Lady Di. A grande Lady Di, né? Que libertou os escravos, né? Foi ela? Essa é a Lady Áurea. Lady Gaga? E morre também Madre Teresa de... Acapulco, onde é Calcutá. A freirinha. O Thiago comentou no programa passado, o programa retrasado, que o Pelé, ele tem acesso a todos os países sem passaporte. Porque ele é conhecido. Só na Angola que eles confundem ele com os outros Pelé. Só mais um. Fui confirmar essa informação. São 3 pessoas no mundo que tem essa... Eu, é o Pelé e outro não me lembro. É o presidente da República. Afinal de contas, eu criei toda essa merda, né? É o presidente dos Estados Unidos, independente de quem seja. O Pelé. O Papa. O Papa. O Papa e o Pelé. Os 3 pessoas não precisam. Na verdade, tem uma regra na televisão. Tem um erro aí. Tem uma regra na televisão que toda vez que você é apresentado, é necessário colocar a legenda embaixo de quem é. Uh-huh. Isso é obrigatório pela Nesses regra. Três, não. Os 3 não precisam. Claro, o pessoal coloca por único, mas esses 3 não precisam. É porque é capaz de pôr o Papa, cara, pensar que é o Pelé? Né, se não pôr ele não, ali. Com certeza. Vai confundir. Faz sentido, né? Confundir o Pelé com o Obama. O Pelé é o Obama. Pode ser. Ó, o presidente entende, ele fala, entende, fala, não, Pelé. Caralho, ó. É, entende. Você nunca vai ver o Obama cantando ABC. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Ah, não, mas eu fiz gol com o Pelé, não fez sábado, fala aí, Vitor. Ah, o Padilha, ele deu 2 chapéus na família. Não, mas eu e o gol que eu fiz, meu irmão. Foi igual do Pelé, que o Pelé não fez. Foi igual, né, só que ele não tava muito bronzeado. É. Assim, foi igual do Pelé. Bacana, né? Só a piroca igual. Parei, minha querida. Pelé é o rei, todo mundo já compara a piroca com ele. Não, Roberto Carlos é o rei. Roberto Carlos. Boa tarde! Vamos lá. Música! Gosto, música. Eu gosto, gosto. Foram duas músicas. Depende, eu gosto de pagode. As duas músicas. Teve 2 hits. É, no carnaval. A primeira da carnaval Mangueira. Carnaval de que ano, querido? Não, dos anos 90. Dos anos 90. Ah, bom. A primeira... Em 91. Boa tarde. Em 91. Boa tarde. O primeiro, a música que marcou foi da Mangueira. Me leva que eu vou, sonho meu. É, e foi a piadinha também, né? Piadinha da Mangueira também, que foi a que marcou, né? Viu a Mangueira entrar? Essa, nossa. A mesma piada. Não, mas tava de costas. E da Salgueiro. Explode coração na maior felicidade. É ali no meu Salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. E a do Globo, né? Lá vou eu. É bom que o Vitor Hugo. Lá vou eu. O Vitor Hugo tava decorado, né? Só sei o final. Morreu. Gente, alguém lembra desse cantor? Era um molequinho. Não, fala aí, o nome dele. Jordi. Jordi, cara, lembra? Era um francesinho. Era um Macaulay Culkin. Ah, com o Michael Jackson. Macaulay Culkin. Rabou ele. A música, vou ver se eu acho na edição lá a música. Ah, que virou de boa adoleta, ó. E no Brasil foi a tradição, virou adoleta. Sandy Júnior. Já comia Sandy. Eu já comi o Júnior. Bruno Mota faz uma piada legal, que fala, o Júnior, gente, eu não acredito, o Júnior está namorando. E uma mulher, não sabia que ele era lésbica. Com ele deve ser bom. Com ele deve ser bom, né? Tem uma que ele fala. Porque agora teve a separação daquelas irmãs siamesas, né? 20 anos, a Sandy e Júnior. É legal porque a Sandy é a menininha que todo mundo quer comer. Né? Todo mundo quer comer. E o Júnior Também. Todo mundo. Aí eles separaram. O Sandy ficou com os direitos das músicas, o Junior ficou com o estojinho de maquiagem. Foda-se, aceitou numa boa, tranquilo. Nirvana. Cara, mas Nirvana era do caralho. Mas você vê uns shows dele, o cara entrava tão chapado no palco, ele tava gatinhando, ele quebrava. Ele entrava no palco. Eu tenho esse show do Rio de Janeiro lá. Ele chegou com uma cadeira de roda e chegou com uma camisola. Aí ele veio. Aí nesse mesmo show ele bateu uma bronha na frente da câmera e cuspiu em todas as câmeras que tinha. É, o cara é muito foda. E o João Gordo foi. Fred Mercury. Morreu em 91. Prateado? Não, normal. Morreu em 91, gente, o Fred Mercury. Sabe que eu nem sei quem é. We will rock you. É, o vocalista do Queen. Ah, é? Não sei. Não. Mama África. Que Mama África aqui? Não, né? Chico César é dessa época. Mama, eu não notei aqui, mas agora você lembrou. Chico a César. Minha mãe, só tem essa música. É mãe solteira. Que tinha aquele cabelo. Você lembra o cabelo? Parece uma beterraba. Parece sabe quando a cabeça. O seu Jorge. Não. Oh. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Boys. As coreografias indo pra dançar. Backstreet Boys também, já comi muita mulher ao som de Backstreet Boys. Padilha, traduza o que significa Backstreet Boys. Volta. Back. Street. Street, todo mundo sabe do videogame lá. Jogo. Boys, garotos. Volta, jogo, garoto. Volta a jogar, garoto. Isso aí, volta a jogar. Muito bem. Eu fui bem na tradução literária, né? Cara? Literária. É porque tem as gírias, né? Americana. Eu já morei. Era Beck ou Black? Mamonas Assassinas. Do nossa, caralho. Não, agora. Não, agora acho que. Microfone, cara. Agora. Isso foi um marco, cara. Cara, achei muito foda. Isso, cara. Você. Só não põe esse papel aqui. E eu tenho uma teoria de como que eles morreram. Eu tenho uma teoria. Teoria da conspiração dos Mamonas. Fala aí. Programa. O Mamonas Assassinas, que todo mundo conhece, marcou época, né? Em 96. Porque aí. Eles agradavam crianças, idosos, adolescentes, idosos. Adultos, até, surdo, tinha um até cegos. Eu conversava com ele e falava do caralho Mamonas Assassinas, a coreografia deles. Cara, você viu o que eu acho que eles morreram, cara? Eu tenho caiu um DVD, o avião. Porque caiu o avião eu deles. Tenho o DVD da biografia deles. Não, mas o Mamonas Assassinas, todas as músicas... Vamos ver se todo mundo lembra. Todo eu mundo. Lembro, vamos lá. 1406. Sabão Cracrá. Qual que é 1406? Não. Cara, eu lembro de todos. Eu lembro até da hora que foi feita as músicas. Ah. 1406, aquela Money. Dia. Que é good de nós no rap. Tá. Mina, seus cabelos é da hora, mais famosa. É a do Piramira. Shop Sente, Piramira, Vida Animal. Ser corno ou não ser. Boys Don't Cry. Que tem essa música, tem um negócio do Dream Theater. Aquela que fala do Boqueirão. Subiu a serra, me deixou. Tinha Débil Mental, que era inglês. Tinha. É aquela assim, ó. Te encontrei, tu na remenete estruchada no bar, entregue as bebidas. Cabeça de bagre. Cabeça de bagre. Mundo Animal já foi? Mundo Animal já foi. Não, eu não. Acho que foi todas. Cometa Torres. Rouba Cupcake. Eles não tiveram tempo de gravar outra música. Uma coisa que eu achei legal. Não, mas assim, você achava legal. Não, no encarte deles. Tinha o desenho dos cinco fazendo uma rodinha e um pontilhadinho em volta. Escrito assim: recorte aqui e estrague o seu encarte. Eu achei animal. Esse cara é muito bom. E você viu que eles tinham aquela banda Utopia? Pro final, ele ia tocar. Eles tinham uma banda chamada Utopia, né? Não fazia sucesso porra nenhuma, só fez sucesso quando... Oi, Utopia Real? Meu Deus, cara. Spice Girls. Spice Girls. Comi muito. Não vou falar sobre isso. Nossa, elas pagavam um boquete, cara. Prefiro não comentar, Spice Girls. Prova até a bola. E o Spice Girls, que era uma versão feminina do... Quem? Boys. Quem? Spice Girls. Gels. Gels. Gelras. Free Gels, né, pô? Spice Gels, elas tinham os Gelras. Eram as mulheres peixes. Spice Gels era genial. Ela tinha uma musiquinha que era... Como que era a música do Spice Gels? Você não sabe? Não lembro nenhuma. Não lembro nenhuma. Não, I Want to Break Free, não. Spice Gels. Outro que vocês vão lembrar, Hanson. Hanson. Também só tinha isso, né? Vamos ser sincero. Hanson era. Só essa música que eu lembro. Era o Léo Jaime americano. A tradução de Hanson. Era o menudo genérico. É uma bosta. É o Léo Jaime americano. Bandas de um sucesso só. E a mulherada ficava louca. Léo Jaime com Fórmula do Amor. Minha prima era apaixonada pelos Hansons. Pur Jam. Do caralho. É, fez Space Jam, né? É isso mesmo. É. A gente tava vendo Bill agora há pouco. Bill Arbor, Pearl Jam. A gente tava vendo agora há pouco Raimundos. Raimundos é uma banda que. Eu acho muito foda. É uma banda que podia ter morrido. Porque eles misturavam. Olha, eram duas bandas que eram muito. Muito foda. Não, Deixa só a foto nesse comentário. Faz só uma dela. Ele podia ter morrido naquela, no acidente do lugar do Mamonas. Ah, eu acho que eles iam mais. Ele não conhecia o Raimundo, nem precisa. Não, o Raimundo foi foda, cara. Do caralho, foi. Eu conheci o professor, não era? E o salário, ó. E o salário, ó. É? É ele mesmo. O professor Raimundos. Era ele mesmo. Ué? Não, e o cara parar de fazer rock pra fazer música gospel. Ô, mano, se você não tem religião, que foda. Guarda esse teu nariz pra você. É, querido, você acha que o Deus tá vendo tudo, meu amigo? Deus tá vendo esse podcast e tá falando, ah, ele parar de fazer rock and roll pra fazer música gospel? Né? Música o quê? Eu tô vendo tudo. Música o quê? Tá vendo, Thiago? O que você tá falando, Thiago? Música o quê? Gospel? Gospel. Tiririca surgiu naquela época. Ah, esse. Tiririca é genial. Tiririca é genial. Você é o Tiririca do podcast. Eu me lembro o Tiririca, o Padilha. Não é, não. Ele, é ele fala errado, ele só é magrinho. Ele falou que ele lembra o Chico Anísio e ele quer ficar xingando os outros. Sabe que eu tenho tempo de Tiririca? Cara, isso é um elogio, porque eu acho você bom, porque o Tiririca é bom, entendeu? Não, eu comi o Tiririca. Tiririca é bom pra caralho. Florentina, momento, eu não tenho o que falar. Não, não, ah, não. Eu comi o Tiririca. Você comia o Tiririca? Tiririca que. Quando foi que ele estourou? Florentina, ele estourou. Ele era banguela, lembra que ele era banguela? Ele era banguela. Ele era, e ele era palhaço. Com a música, era com a música Florentina. Ele era palhaço de circo, ele... Não, palhaço não, de farmácia. Palhaço do Bob's. Ele era palhaço do Posto BR. Trabalhava no Bob's. Cada um que a gente peguei. Que pariu. Cara, vamos ser sinceros. Cadê mergulho no que a gente recebe? Cadê o quê? Cadê o quê? É menor... Ah, vai se fuder. Só pra contrariar. Toda vez que eu chego em casa, a parada da mesinha está na minha cama. Só passa o quê? Pagodinho. Aí, ó, que bosta. Bosta de bosta. Bola, rapaz. Que assim. Bosta. Mas quem não foi para algum acampamento de ônibus e não passou por todo mundo essa hora? Acampamento coisa de americano, querido. Hã? Acampamento coisa de americano. A gente ia pro futebolzinho. Camping. Todo mundo cantava, assa, né? Vocês não assavam marshmallow? No, qual que é a música? Coisa mais comum. Qual que era o hit deles ali? Só pra entender. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Aí. Sai da minha aba, sai. Tinha pra lá. Tinha outra barata. Encontrei uma barata na cozinha. Eu olhei pra ela do Polimosca. É, não. Vai pra você essa, não. Chico Science. Chico César, irmã do Chico César. Chico Science é Nação Zumbi. Nação Zumbi, que eles faziam o Mangue Beat. Pera aí, Chico Anísio, Chico Science e Chico César. Já estamos uma família inteira. Ah, Chico Buarque, 4. Só que é adotado. Chico Buarque é adotado. Chico Buarque de Orlando. Chico Buarque da onde? Da Orlando. Orlando. Cidade, Orlando. Lá. Miami, Orlando. Quem ganhou hoje? Orlando. E Orlando. Nasceu nos anos 90 o Rapa. Pera aí, o Rapa é um cara? É uma pessoa? My brother. A banda. Uma banda Falcão. Muito boa. Aí, ó. Aí um exemplo bom. Uma banda que se mantém até hoje. Não. O Rapa, que nem o Raimundo. O Raimundo tá bosta hoje. Mas o cara. Não, o Rapa é foda. O cara virou um gospel, acabou a banda, velho. Por isso que é uma bosta. O Rapa. Por quê, cara? Ele tá fazendo música pra Deus, querido. Ele tá agradando quem ele deve. Rodolfo Abrantes. Ele tá sabendo agradar a pessoa certa. Ele tá agradando a pessoa certa. Ele tá agradando o cara. E outra coisa que é foda, o Falcão. Quem que o Falcão catou? Quem? Débora Seco. Débora Seco. Aliás, o Falcão. Quem não catou, Falcão é do Rapa. Não é o Falcão jogador. Só eu e o Afonso. Só eu e o Thiago. Mesmo se tivesse a chance, não pegava. A Débora pegava. Seco. Que são os bananas. Tem os bananas, mas ela deixou depoimento. Tipo, boa tarde. Eu falei, ô, toca aqui o quê? Tá dividindo a boa tarde. É, Skank. Skank. Skank até querer, hoje. Até hoje é aquela porcaria. Que hoje é bom, velho. Não, Skank é bom. Não, eu não gosto muito dele. Não, eu acho legal o Skank. Eu gosto. Eu gosto. Falei que é uma bosta, mas agora que você falou, eu... Sabe o que eu acho legal das bandas? Uma banda que nasceu na década de 80 ou 90 e tá até hoje, ó. Titãs tá até hoje. Mas Titãs é 80. Titãs melhorou bastante, né? Melhor ainda, tá desde 80 até hoje. É legal a banda que você mantém. Cara, mas se você for pela lógica... Ah, então tá, Rolling Stones, desde 66. Tesão pra caralho, mas então, você tá falando. Você tem que melhorar, porque você é músico, você tem que melhorar cada dia. Mas não é, o que eu queria dizer é o seguinte, não tem bandas que somem, por exemplo, João Penca e os Miquinhos Amestrados. Era bom pra caralho. Sumiram, cadê os caras? Kaoma. Morreram os caras? Kaoma. Quem que era bom pra caralho? João Penca e os Miquinhos Amestrados. Não, eles eram engraçados. Não, assim, não era teu tempo. É era tipo Mamona, assim, não é teu tempo. Morreu também, graças a Deus. É que tem também os caras que cantavam Olha, passou tudo. Bumbum, cachacana, lá, bicha. Virguloides. Virguloides. Era essa época aí. Era meio samba rock. Eles faziam um verdadeiro samba rock. Não, aí, ó. Fizeram essa música e morreram. Bagulho no Bumba. Não, mas eles eram gospel, tá? Não. Bideobaldi. Tem umas bandas de dízimo, eu não pago mais. Chevette Velho. É umas bandas de uma música só, velho. O Virguloides também, Chevette Velho. Muito bom. Muito bem, próximo. Pera aí, só um pouquinho. Essa merda desse latino é da anos 90? Latino. Esqueci do latino. Cara, entre no aquele. Tem as letras da música do latino e tem mais 40 músicas, tudo umas bosta. Qual que é a música? Não, mas tem uma música que marcou. Oh, baby, né? me leva que eu te quero. Só que ele manteve o mullet dele, né? O look dele. Mas ele tinha um bigodinho, né? De bigodinho? Motorista de ônibus. Tinha, né? Velho. Era feio pra caralho. Mas ó, quem que ele casou? Quem ele? Kelly Key. Cara, nossa, tem que tirar o chapéu pro cara, né? Kelly Key. Eu tenho uma foto com aquele Key. Aquelas dançarinas dele, ele deve comer todas, né, cara? Nossa. Você viu que tem uma foto com aquele Key? Ele falou no aeroporto e tirou foto. Delícia, maravilha. Com quem mais você tirou foto no aeroporto? Vamos lá. Puta merda, velho. Kelly Key. Kelly Key. Moraes Moreira. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Moraes Moreira. Sério, você falou eu ia lhe chamar. Corria a barca. Aquele cara que é humorista, que trabalha na Praça Nossa, o Moacir Franco. Moacir Franco. É, quem mais? Ah, poucas pessoas. Vou me lembrando no decorrer. É que na verdade as pessoas que me reconhecem como humorista stand-up querem tirar foto comigo. Tipo aquele aqui. Já Vitor Hugo, daí eu tirei a foto com ela porque ela quis. Meu Deus. É, Green Day. Do caralho. Goleiro da Irlanda, né? Eu me lembro. Na Inglaterra. Traduza Green Day, essa é fácil, Padilha. É, dia verde. Aí, porra. Muito bom. Muito bem. Oasis. Uma bosta. Oasis é uma bosta, né? Eles acham que eles são os Beatles, né? Eles acham que eles são os Beatles. Cagada, celular tocando. Desliga esse celular do meu. Alô, não posso agora. Me liga daqui a pouco. Falou, tchau. Eu não sei quem é. Eu falei que liga daqui a pouco. 3338, não vou falar o resto. Maravilha. É, então, o Oasis, o Neil Gallagher, sei lá, o nome do vocalista, ele falou o seguinte: se John Lennon falou que ele, os Beatles, era melhor que Deus, eu sou melhor que John Lennon. Nossa, tipo, nada arrogante. Dá o cu pra ele! Ele era irmão do Maradona. Não, não precisa, ele não vai escutar. Dá o cu pra ele, Márcio. Tá, obrigado. Susto. Cidade Negra! Cidade Negra. Cidade Negra que revelou o seu Jorge na carreira solo. Não era o seu Jorge que era vocalista? Não é a música do Ed Motta? Era? Era o seu Jorge que era vocalista, não era? Era? Ele era back vocal. Você não sabe o quanto eu caminhei deles, assim. Fazendinho, Fazendinho. Depois. Fazendinho, você não sabe. Beleza. Jota Quest. Tá até hoje. Porra, Jota Quest até hoje. Ele fazia o Planeta dos Macacos, lembra? Lembro. Muito bom. Fazia o filme, né? Filmão, né? O filme. Patufu. Patufu é uma banda que não é reconhecida. Patufu não é reconhecida e é boa pra caralho. Revelou a agora Fernanda Takai. Tem nome desse, tem nome de melhor de limpeza, Skank. Caralho. Melhor que Skank. Melhor que Skank. Muito melhor. É, Fernanda Takai agora tá fazendo carreira solo. É, nossa, Fernanda Takai foi que fez Kill Bill, né? Gabriel Pensador. Onde está Gabriel Pensador hoje? Você viu que ele sumiu, tá pensando, cara? Né, ele tá fazendo soletrando agora. Ele faz rap bom pra caralho e parou de fazer rap. E era do caralho, cara. Ó, sou o playboy, do caralho os rap. Não, mas porra. É aí que tá, querido. Ele tá investindo em outra. Querido. Ele tá investindo em outra carreira. Ele é bom. Não, mas ele não faz rap, ó, ele faz funk. Pra demonstrar o talento dele. O talento dele, aquela música da música popular brasileira lá. Música popular brasileira. É, que daí ele fala, coloca todos os cantores da mesma música, que ele falava, vindo na esquina, adivinha entrar, quem né? era. Foi aí que a Marina ouviu uma buzina e todos foram pra janela na maior adrenalina. Uma Brasília amarela dobrava a esquina, adivinha quem era. É animal, o cara é muito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puta, não, as tá músicas dele, a maioria é meio que marcou. Bem bolado. É, e ele faz umas paradas na hora, assim, ó. Tipo, ele tá conversando com ele. Lembra, Thiago, nós estávamos nós três dias tomando uma cerveja? Ah, pare, nossa, Padilha! Como é que eu ia esquecer? Aquele dia, inclusive, o Jair Rodrigues. O que é feliz pra caralho. Isso, Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Ele tava junto, inclusive. Ele levou a filha dele, Luciana Mello. Isso, Luciana de Mendes. Deixe que digam, que pense, deixe que fale. Deixe isso pra lá, vem pra cá. Isso, até essa música. Ô, velho alegre da porra. Tá com ó, tá feliz. Santártica. Um dos melhores barulhinhos pra se ouvir no mundo, atenção. Aê. Ah, também faz com a Coca. Planet Ramp. Marcelo D2 até hoje. Marcelo D2 continua na. Ele parece que vai voltar com o Planet, mano. Ah, Marcelo D2 era do Planet Rampa? Planet Rampa não. Sério? Você não sabia? Eu sabia, não sabia. Faz uma cara que ele tá procurando a batida perfeita. Mas ele é bom pra caralho. Planet Rampa acabou porque foi proibido de tocar em qualquer lugar do Brasil. Eles, né? Era, sério? Mas o Marcelo D2 não. O Planet Rampa. Os caras eram traficantes, né, meu querido? Uma coisa, todo mundo tava a favor de voltar, do Planet Hemp voltar, até o perfil. O perfil, o criador. O perfil, o criador ainda colocou. As folhas de seda da Bíblia são em homenagem à gestão do Deus Já. Então volta Planet Hemp. Puta, muito bom. Bom, caralho. É, todo mundo lembra a mesma música. Shakira. Ah, peraí, deixa eu ver qual que você lembrou. Eu lembrei uma aqui. Shakira. Qual? Estou aqui querendo ter. Coloquei até de parênteses, estou aqui. Não vai entender nada. Cantei muito castelhano, né, querido? Você morou na Espanha, né? A Shakira até hoje já tá aí na parada. Tá a abertura gostosa, da Copa, né? Gostosa, ela tá uma gostosa. Vamos combinar, né? A abertura da Copa, né? Toquei não, é verdade. Uma Shakira. Gostosa. Thalia. Fala o nomezinho dela, né? O nomezinho dela era Thalia? Thalia que faz Maria de Bairro. Maria de Bairro, Maria de Fusca, Maria de Caralho. Ai, caramba! Não me lembro. Mas Maria do Bairro? O que fazia Maria do Bairro? É que você já era velho nessa época. Nessa Maria, era, eu não assisto novela, cara. Não assisto novela. Trabalhava, você ia trabalhar, você já tinha família pra eu criar, não assisto novela. É por falta de cultura, rapaz. A novela é cultura pra caralho. Realmente, você não assiste novela, você não escreve texto. Você tá muito que tá fora, hein, caralho. É. Tem que viver um pouco. Hoje, inclusive, eu vi isso na TV. Michael Jackson grava com Olodum morreu em Salvador em 1996. Porra, que canal foi esse? O canal que tá anunciando Play 1. Mostrou hoje na TV Tupi, cara. Faz um ano o cara morreu, animalzinho. Manchete. É, mãe, ele tá TV Tupi. Não, lá no Pelourinho. O Santos tava com 30 anos. E ele já tava branco pra caralho ali, né? Não podia tomar sol. Quem que anunciou o Lombardi? Boa tarde. Boa tarde. Charlie Brown Jr. Até hoje tá bom pra caralho. Tá? Tá? Bom pra caralho, não tá, hein? Ele, o Chorão não fez? Música assim, musiquinha da Malhação, sempre tem música dele. Chegou pouco depois, lembra? Aquele dia. Churrasco. Você conhece toda essa galera. 4 horas depois do começo do churrasco, ele tá lá Ele para toda hora, gente. Afonso, Thiago, eu tô com uma ideia aqui. Deixa que ele. Parece o Vitor Hugo. Ele fala, não entendo. Deixa que ele tem, que sempre tem que pôr o Vitor Hugo no meio. Desse que dica. Com a mãozinha, parece um idiota. Que? Parkinson, filha da puta. Nossa, agora vai render papo, até não querer mais. El-chan. El-chan. Não podia pular isso, né? Eu acho. Então bosta. É um momento. Ó, bosta o eu caralho. Eu peguei. Dançava na boquinha da garrafa, Fusco? Vai ralando. Desk. Não tinha essa parte? Tinha, né? Tinha. Vai saco, oh, tinha. Ah, tem umas bundas gostosas. Fala uma coisa. Sheila Mello e Sheila Carvalho. Só lembrando que o El-chan tá voltando agora em 2010. Nossa, por isso que vai acabar em 2010. Com o compadre Washington, com o Beto Jamaica, Jacaré. Jacaré tá no Didi, né? É o Jacaré? Como, qual que era o jargão do compadre Washington, mano? Ele jargão? Tá ele não dia. Tinha jargão. Só vai dar nada. Dá nada, ele falava isso. Ele só batia, só dava porrada. Agora porrada, meu. Só lembrando que o nome do El-chan antes era Gera Samba. Gera Samba. O Gera Samba é assim. Swing, não, swing. Terra Samba. É ah, é? Samba. Tentei conduzir. Terra Samba também. Não tinha terra. Carrinho de mão. Red Hot Chili Peppers. Só fiz um adendo aqui. Escute. Red Hot Flash. Red Hot Flash. Red Hot Flash. Hot Chili Peppers. Puta, essa é boa você traduzir. Red Hot Chili Peppers. Vamos devagar que meu fisco tá meio falhado, né, querido? Red. Vermelho. Hot. Daí. Hot. Roxo. Chili. Chili é chili. Peppers. Chili. Peppers. Peppers. Pera aí. Pepper, vermelho, nome, roxo, chile. Chili, peppers. Palmas. Aí. Palmas pro chile em vermelho e roxo. Isso. Aí. Fala uma música do Red Hot Chili Peppers. Californication. Não, fala, canta, né, querido? Canta, né, querido? Hello. Não, teve um show que eles fizeram totalmente pelados, não. Eles estavam de meia. Sério? Exatamente. Eles estavam de meia. É, brasileirinhas e Red Hot Chili Peppers. Só que a meia não estava no pé. Sério? Eles fizeram um show com uma meia no pinto. Eles fizeram com a meia no cu? No pinto, eles fizeram. No pinto dos seus namorados. Tinha um japonês na banda, eu tinha usado uma meia de criança. Eles usavam uma meia soquete. Uma meia de dedinho. Pra encaixar. É que pariu. Celine Dion. Celine Dion é. Eu vamos embora. Quem assistiu o Satanismo? Billy John. O que, que tem a ver? Billy. Ah, o Afonso tá falando isso. A coisa mais absurda. Isso foi um absurdo. Ai, ai, ai. Vamos para as tecnologias da época. Tecnologia de ponta tinha na época. TechPix. ICQ. Só lembrando que a minha esposa, eu conheci pelo ICQ. Tipo MSN, né? Eu conheci pelo ICQ. Ah, ele usava Mirk. Ó, o que é legal do ICQ é porque você entrava numa sala. Que é ICQ, era diabo? Era. Não era o chat, era MSN. Era MSN. Você tinha que colocar. O programa não era panela. Era. O que é legal do ICQ é porque tinha uma janelinha. Hoje tem CQC, né? Uma janelinha diferente. Que, assim, por exemplo, se o Afonso tá escrevendo pro Thiago. Se ele digita, ele repete, não quero mandar isso, ele apaga, a outra pessoa não recebe. Mas na época não, a digitação era em tempo real. Então, por exemplo, se você começou com uma ideia e de repente tá voltando, se o cara foi esperto, o cara leu o que você fez. Se escreve uma merda, se fodeu. Aham, ele tempo real, ele teu teclado ia de lado pro outro. Era bem legal. Fudido com muita transa ainda. Muita. Deve ter azedado muito. Como você conseguiu pesar muito? Não sei, ficamos 5 anos conversando com você. Você pensava muito antes de falar, pensei que ficou 5 anos, né? Igual você escrevia no desse tamanho, tinha muito pensamento. Nossa senhora, ele pensava pra caralho. Bastante. Parece um gabinete. Minigames. Foi a Vivo que era global. Tinha global. Donkey Kong, né? Minigame. Tinha. Não, minigame, mas... Donkey Kong, boa tarde. Eu lembro do minigame, claro que tinha. Né? Não, até não. Mais Nintendo. Não, mais tarde, né? Eu já vi até minigame com Street Fighter. Game Boy. Nós estamos falando de minigame, aquele que tinha o Tetris. Não, tinha. Era só o do Tetris, você tá falando? E o da carrinho de corrida. De corrida era foda. Aquaplay era legal. Aí tinha aquele que você aperta o botãozinho e vai, tipo, umas argolinhas que tem que bater. Não, Aquaplay, mas esse era dos anos 80. Esse era 80. Esse era de videogame de basquete? Futebol. Ah, do futebol? Eu não tinha aqueles minigames que era muito podre. Até hoje ainda vende aquelas bosta, não sei porquê. Que era tipo uma motinha que vai. Era a mesma técnica do carrinho, era essa daí. Só que era colorido, mas você sempre ficava parado. Não sei porquê. Era só a rua que movia. Vamos lá. Tinha leve pessoa que você tentava me enganar. O nome que estourou nos anos 90. Mario. Pelé. Mario. Porra, mas lógico, o cara pegou todo mundo, né? Cara, Mario foi foda. Nos anos 90 ele pegou muita gente. Vamos lá. Tinha o Luigi. Tinha o Luigi. Barrichelli, que tá até hoje ator, né? Tá ator. Come faz geral. O Yoshi. Vídeo show hoje. Yoshi. Yoshi. Copa. Eu tava começando a olhar a história dele. A ideia inicial do Mario. Nossa senhora. Ideia. A ideia inicial do. Vamos pedir o Mars de Lady Gaga. Garquinha de Leão. A ideia inicial do Mario foi dele ser carpinteiro. Ele começou como carpinteiro. Depois ele virou encanador, por causa que as fases do Mario ele já colocando. Todo mundo conhece ele como pizzaiolo. E agora é jardineiro. Jardineiro. E come a princesa, pra você ver. E tem aquela célebre frase que diz: esperto é o Mario, que tira moeda até de tijolo. Boa. Cópia fiel do Mario, Sonic. Não é cópia fiel, de cu é rola. É só que ele primeiro volta... que não rodava no Super Nintendo. Era do Mega Drive. Cada um de uma marca, Sega, né? Sega. Ô, Afonso, diga alguns jogos legais do Super Nintendo. É. Top Gun. Top Gear, que era do carrinho vermelho. Tan, eu vou corrigindo, vamos lá. Vou traduzindo, Donkey Kong. Donkey Kong. Tinha aquele Street Fighter. Fisk. Mortal Kombat? Mortal Kombat 3. Puta, qual que era aquele de um cara que tinha uma cara de minhoca? Tinha cara de meia, não sei se era uma meia ou uma minhoca. Era um fantoche. Não sei que jogo você tava falando. Ele tinha um corpão e tinha... Majin Buu é foda. Era tipo uma minhoca? Isso. Não sei. Porra, acabou de falar isso. Ele tinha uma cabeça que parecia uma minhoca. Isso. Uma meia, assim? Não sei. Começava com L, cara. Não é? É mesmo? Começa com L. É. Começa com L. Eu sei que jogo você tava falando, só não lembro. Ah, deixa eu falar. Tinha o Rei Leão. Rei Leão. Nossa! Leão era do caralho. Que daí você começava com o pequenininho. Nossa, começava com aquele leãozinho. Aí você pisava ali. Gente, mas Street Fighter fez época, hein? Street Fighter. A expectativa do filme do Street Fighter foi tão boa. Tão boa. Na hora que chegou lá vendo o Van Damme fazendo o Guile. Que bosta que foi, cara. Não, mas o Mortal Kombat foi bom. Não foi. Então, já falamos de mais um jogo, Street Fighter. Mais um jogo, que acabou de vir na cabeça. Mario. Galber, sem fazer. Nossa senhora. Vou explicar um dia, eu vou fazer um podcast só explicando a repetição, como funciona a repetição. A gente podia fazer um... Técnicas stand-up. Podcast, já teve um podcast sobre técnicas stand-up. De repetição. Não, técnicas stand-up, pode ser. É mesmo, um dia. Deve ter. Gente... eu não lembro se saiu pra videogame, deve ter saído, mas é que eu só conheci no computador. Doom, Duke Nukem e Quake. Não. Ah, o Quake é do computador, bom pra caralho, né? De tiro, né? Mas você lembra algum desses? Eu lembro. Nossa, Duke Nukem, eu lembro. Que, eu, o primeiro, antes do Doom ainda tinha um... É dos carinha de deserto que é atirando. Não. Ele não, não, matava... Em primeira pessoa. É um cara que vai matando tudo, pessoa. Matando zumbi. Matando... Muito legal, Duke Nukem era legal. Duke Nukem não. Wolfenstein. Tinha pra liberar todas Wolfenstein. As armas, tá ligado? Wolfenstein foi o primeiro, foi antes do Doom. Ah, Pateta e Max. Ele vai lembrar até o final. Vocês lembram do Tamagotchi? Tinha aquele bichinho virtual. Bichinho virtual. Ah, que eu falo que tem mulheres de Tamagotchi. Tinha que alimentar e ele morria, que bosta. Gente, eu procurei hoje. Hoje ainda tem... Ah, os meus fizeram uma rebelião contra ele. Não sei porquê. Gente, existe até hoje, só que agora existe aplicativo pra celular, que você consegue cuida do bonequinho no celular. E ele já pode se reproduzir por Bluetooth. Eu não sei que se o cara que inventou esse bichinho virtual, ele já ouviu falar de cachorro. Popularização do CD. Ele CD foi inventado nos anos 80, mas popularizou nos anos 90. CD que daí veio acabar com as fitas, cassetes. Verdade. Ah, uma bosta, mais que o Márcio comprou o de cassete agora. O Windows, né? O Windows 95 foi o primeiro Windows, né? Que celular. Então, celular? Também começou... Mas era tijolão, né? Era os StarTAC. Cara, era muito era o touchscreen, cara, parecia o iPhone. Uns rádios. Né? Parecia uma pochete o celular. Fala, vai. Não dá pra empurrar pra cá. Donkey Kong já foi, Street Fighter já foi, Mortal Kombat. Nossa, Facas Guinso. Facas Guinso. Facas Guinso. Facas Guinso. Mas tinha Tramontina mesmo. Novelas. Puta, eu odeio novela, mas vamos lá. Chiquititas. Nossa. Bosta. Assistindo já. Bati uma chiquitita, tá? Uma que tá representando agora, Ana Raiz é Trovão. Representa. Ana traz o Zé Trovão. Ana Raiz e o Zé Trovão. Ana traz o Zé Trovão. Isso. Água assim. Vamp. Vamp é legal. Como é o nome da menina que fazia a protagonista da Vamp? Era bem feia, né? Bete é feia. A próxima vítima. Que é, eles iam matando, matou quase o elenco inteiro. Torre de Babel. Era tipo Hamlet, né? Lembra Torre de Babel? Lembro. Torre de Babel que tinha o Tonho da Lua. Rei do Gado. Mulheres de Areia. Era do Tonho da Lua. Ah, Ruth é legal. Ah, Raquel é ruim. Era legal as novelas. Essa viu? Vai, acabou de falar mal, né? Mas tem umas que eu gostei. Vai chifrar a bosta. Carrossel. Vai comer merda. Sonho meu. Carrossel. É, tinha aquela do Era Uma Vez. Carrossel que tinha o Cirilo, tinha aqueles carinhas. Exatamente. E as novelas mexicanas, Maria do Bairro, Maria da Silva, Maria da Penha, Lei, Maria Pia. Maria Pia Pinóquio. Maria Pia Pinóquio. Nossa. Pinóquio. Maria das Graças. Maria das Dores. Maria. O que rolava naquela época na TV? Maria vai com as outras. TV Colosso. Novela, você acabou de falar. Nossa, primeiro item aqui. TV Colosso. TV Pirata. Assistia, cara. É, também dei. TV Colosso, aqueles cachorros da Xuxa, bobeira. Bobeira era legal, era legal. Você já era velho. Você já era velho, cara. Eu já era velho. Tinha 20 anos já. Eu tinha 30, tinha 35. Você já tinha mais de 20 anos. O precursor do programa que o Rodrigo Faro faz no sábado. Silvio Santos fazendo Em Nome do Amor. Que eles estavam com binóculo. Caraca. Cada um estava de um canto com binóculo. Nossa. Namoro na TV. O Celso Portiolli. Ah, que ele abria depois assim, tinha a maçã, no final. Uma flor. Essa é Tentação. Não, é Tentação. Porque o Thiago tinha citado no outro programa. Você tenta samba. Tenta samba? Lembra do Você Decide? Você Decide. Mas Tony Ramos, né? Cara, Tony Ramos. Era do caralho. Você Decide era do caralho. Era legal. Nunca deixava de escolher. Você Decide. E era bem drama, né? Era bem drama. Sempre era drama. Nunca deixaram eu decidir. E nunca tinha comédia. Tinha as comédias da vida privada. Comédias da vida privada, não tinha. O Fernando Veríssimo, o melhor autor, na minha opinião. Sai de Baixo. Sai de Baixo com o Tom Cavalcante e o Caco Antibes. Cala a boca, Magda. Lembra? Cala a boca. Cara, como pegou isso, né? Pobre. Odeio pobre. Só um comentário agora, não é de piada, mas é... Os caras envelheceram muito, né, na época dos Animais. Nossa senhora. Tudo acabadaço, né? E fizeram tomar lá da cá, agora não é tão. É, eles tentaram pegar a mesma ideia. Sim, mas que não era o mesmo autor. Mas agora sim. Ali é o Miguel Falabella no Rola da Cá, mas agora não era ele que escreveu. Mas é a. Direção do José. E o Bruno Mazzeo escrevia já pro Sidebar. Sério? Moleque, Bruno Mazzeo é bom pra caralho. Prodígio, né? Filho de Chico Nisso, ó. Escrevia pra Escolinha também. Escrevia pra eu posso ter um filho que nem o Bruno Mazzeo. Pode. Só um adendo, aqui. Só um adendo aqui. O Afonso e o Thiago já fizeram com um dos filhos do Chico Anísio. Tem na época os filhos do Chico Anísio. Você fez também? Ele veio, vai vir de novo agora. Fraquinho. Não, mas ele é neto. Mas é verdade. O Niso Neto é neto, Chico Anísio. Niso Neto. É, tá certo. Olha aqui, deixa eu falar. Deixa eu justificar aqui. Anísio Neto. Ele é neto do pai de Chico Anísio. Ele é filho do avô dele. Eu como é ruim? Ele é filho do avô do pai de Chico Anísio, que é neto. Quem? Você tá falando? Bruno Mazzeo? Não, o neto, o Niso Neto. Ele é pai do. Nossa, só tomou agora. Boa tarde. Isso que eu falei, ó. Isso que eu nem interrompi. Eu falei, ó. Não, interrompi. Fui educado, né? Então, aproveitar que vocês estão no tema, depois de sair de baixo, tem escolinha do professor Raimundo. Chico Anísio. Que era antes, né? Ficou pra pensar, né? Você foi na era o na Chico Anísio Show, os personagens que ele fazia? Não, não. Escolinha do professor Raimundo. Se fosse Chico Anísio Show, ele tinha falado. Boa tarde. Alguns personagens da Escolinha do professor Raimundo. Costinha. Seu boneco, eu vou pra galera. Costinha, amado mestre, vinha eu pela Chico rua. Rolando Lero. Rolando Lero. O com bica. Polícia, aquela que ia pagar o LC Cedrilhar também, autoridade máxima. Aquela que ia pagar o quadro, filho só ia lá rebolar, pagar o quadro. Uma bem feinha que dizia. Dona Escolática. Ela chorava. Dona Escolática. Vou beijar muito. É. Tinha também. Aí tinha do aviãozinho. É o Cumbica, Cumbica. É, Gavião Cumbica. Galeão Cumbica. Gastador. Seu boneco. Já falou desse boneco. E o Niso Neto que fazia aquele CDF do. É mais, o chato, ele o Bruno Mota fazia um tudo, personagem. Né? Ele consegue ser chato em tudo. Ele consegue ser chato no estendo. Quem? Ele é, eu também. O Bruno Mazzeo é bom. Que essa parte seja cortada pra gente. Corta? Ele não corta nada. Tudo que você fala aqui ele põe. Eu disse corta? Cara, nunca editou nada desse. Eu disse corta! Pode mais também do que eu vi nosso programa. Ele não tem edição, daí fica assim. Muito bem. Se eu mandei cortar, é pra cortar. É. Sexolândia, que tinha era um quadro do Faustão. Jesus, não lembro disso. Não lembra disso? Não lembro. Não, olha, perdi isso porque ele fazia aqueles jogos. Né? Eu lembro da Disneylândia. Sobre sexo, exatamente. Perdi Disneylândia, material pra punheteiro. Os Simpsons. Por os Simpsons até hoje é do caralho. Um dos melhores desenhos. Do Silvio Santos, que tinha aquele. Que eles desciam no escorregador com a bandeja de. Era no Topa Tudo por Dinheiro. Topa Tudo por Dinheiro. Caralho, era no Topa Tudo por Dinheiro. Tinha as pegadinhas. Pegadinha do Ivolanda, que na época tava com 30 anos. Uma semana a gente fez. Uma semana a gente fez pizza, na semana a gente fez bala. Hoje teve pizza e bala. Pizza e bala. Beleza. Grande informação. Plantão médico. Eles devem ter falado pro computador: boa tarde. Alguém vai comentar. O computador pensou ali dentro, só processou. Só na CPU ali. Boa tarde. Plantão não, médico, tá, vocês lembram? Rede Globo apresenta Plantão Médico. Gabinete plantão ali. Plantão médico era do caralho. Plantão médico, cara. George Clooney. George Clooney. Até hoje tem... Ah, não, agora acabou a temporada já. No... Passa no universo, eu acho. Barrados no baile. Que ponto? Nossa. Barrados no baile, eu fui. Barrados no baile era um seriadinho que tinha um carinha com tupetinho. Porque eles estavam sem alvará, eles foram barrados no baile. Eu me lembro, assistia. Hein? Ele tava sem alvará. Foi barrado no baile. Tiago interno, Tiago não. Foi coisa triste, né, Tiago? Friends! Friends, cara. Cara, o Friends, tipo assim. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Um adendo pra música do Afonso. Vai lá, Afonso. Fisca, né, cara? Caralho, o Afonso é praticamente um poeta, né? Sou um poliglota, né, querido? É um programa que não passava na TV aberta, mas fez bastante sucesso no Brasil na TV fechada nos anos 90, Seinfeld. Foi considerado o melhor seriado, não chegou. Foi considerado o melhor seriado de todos os tempos. Ah, é bom. Dos anos 90 também tinha o Maluco no Pedaço. Maluco no Pedaço, nossa. É verdade. Esse a Mari falou também. Power Rangers. Power Guido. Ele é Power Rangers. Power Rangers. Tem a força. Power Rangers. Junta com, lembra quando lançaram o filme? Foi do caralho o filme. Não, e os Power Rangers, não era que eles lutavam sempre o... Quem lutava com eles era o brócolis gigante, a cenoura, a cenoura, não era esse tipo. É verdade, os, é verdade. Os monstros eram os legumes, cara, é verdade. O pimentão, as deviam pimentão. Era muito tosco. Brócolis gigante. Era verdade, era tosco pra caralho. Era mesmo, de umas arvorezinhas na cabeça, yeah. Muito foda. É, o último chefão foi uma vagina, né? Nossa. Foi uma vuvuzela. Jabulani. Alguém lembra disso? Eu acho que eu não sei se o Pé vão lembrar de Beavis e Butthead. Nossa, ei, Beavis! Beavis, era bom pra caralho. Ei, Beavis, era bom pra caralho. MTV, né? Passava, era bom, era bom. Era sensacional. Aqui, agora. Aqui, agora. Aqui, agora. Aqui, agora. Gil Gomes lançou. O homem do sapato aqui, branco. Agora. O homem que se imitou num concurso de imitação do Gil Gomes conseguiu ficar em terceiro. Ele contou isso no Pânico. Ele perdeu pra outro cara. Ou lá na rádio. Uma rádio, o cara imitou ele mesmo e perdeu. É um cara que não tinha personalidade, né? Não. Perdeu pro... Celso Russomano, que agora ele é político. Celso agora. Muçulmano. Fez o clone, né? Fez o clone. Celso Russomano. Celso Russomano. Ele era russo ou muçulmano? Russo. Ele era russo com muçulmano, porque era russo. Ele nasceu na fronteira. Quem é esse cara, caralho? O embrião do Cacete Planeta. Quero Doris para maiores. Cadores Guice. Nossa, eu gostava no começo. Roteiro fraco. No começo era bom. Agora ficou tudo igual e chato. Angélica criou um programa. Angélica criou um programa chamado Caça Talentos. Lembro. Você lembra disso? Vou de táxi, você sabe. Tava morrendo. Ah, tinha a Eliana. A Eliana é uma gostosa. Tinha um melocotão. Melocotô, né? Ei, Afonso, Eliana. Já toquei muito pro Melocotô, já. Mundo da Lua. Mundo da Lua, que era isso? Era que o moleque Lucas Silva e Silva. Cara, o Tony Fagundes era o pai dele. Nossa, o elenco era sensacional, cara. Era mais ou menos um Bob. Brasil. Lembra? Sabe o Bob? Esse, que ele também viajava. Ele criava uma história. Ele é um Bob da vida real. Ele viajava nas histórias. Mesma coisa. Ele era um Bob sem a cabeça do Márcio. O mundo de Beakman. Beakman. Você lembra do Beakman? Eu lembro. Nossa, Beakman, você descobria muito altas paradas. Beakman. É Beakman e Butthead. Né? É isso? Ah, não, já foi. Lata era Mouse. Mickey. Puta, eu não vou lembrar o nome dele. Jerry. Tom e Jerry. Chester. Caralho, velho. Animal, hein? Chester é peru, ele morreu, né? O Beakman morreu. Chester é peru, neguinho, não é errado. Começo do ano ele morreu. Chester, jura? O cara que fazia o Beakman. Sério? Morreu depois. Chester é peru. Boa tarde. Beleza, vamos lá. Presente. Sabe quem surgiu nos anos 80? Nos anos 90? O Thiago, eu. Gorete Milagres. Coitado. Ah, coitado. Cara, puta, aquela mamadinha. Essa mulher sumiu, hein? Graças a Deus, né? Bem, aleluia. Essa é um exemplo que ficou chata porque ficou sempre igual e não sei. Essa não mudou mesmo. Ela é um topagano da época. Não é? Agora você falou bonito. Agora você falou tudo. Agora, a primeira coisa. Deixa eu tweetar isso antes. Só que ela estourou. Só que lembra que ela ganhou até um seriado que o Elias fazia o cunhado dela? É. Macir Franco. Ficou chato daí. Macir Franco fazia o cunhado. Falando de Elias, o Elias era muito engraçado. O Elias era engraçado. Só que morreu, né? Ratinho tá até hoje, né? Castelo Rá-Tim-Bum. Não, tá do Ratinho. Já foi passado. É de 80, anos 80. 89. O Rodolfo. Todos os dados eu peguei na internet. Ó, o Ratinho tinha o Rodolfo e o ET, né? Rodolfo e ET. E aquele feio. Sumiram também. O ET morreu. O ET morreu, cara. Rodolfo e ET. A gente gravou um programa no dia que o ET morreu. Sério? Nossa, vocês são insensíveis, hein? Foi bem no dia do velório dele. O Ratinho achava legal que quando ele ganhava da audiência do Jornal Nacional, ele subiu tudo em cima do palco, de um pódio assim, e ficava rebolando, dançando a música do Jornal Nacional. Então, isso é legal. O programa não é legal. Na TV brasileira não tem isso. Agora na MTV eles estão meio que fazendo isso. Lembra o Ratinho? Porque o programa do Ratinho era um programa legal. Era um programa programa de baixaria, mas que tinha audiência. Não, e ele denunciava altas coisas, tipo, tinha aquele teste. Ele tá usando aí, agora ele voltou com a mesma fórmula que ele usava. Tanto com a CTS, não tá dando certo. E o que ele usava tá até hoje, caralho, e é engraçado, e fecha o pau, aquele teste de DNA. Mas agora ele voltou, só que né? Aí que tá, o teste de DNA não mostrava mais as brigas que tinham. Que era engraçado. Um pouco, era o que, que era legal? Atenção. A pessoa fechava o pau, cara, de se pegar na porrada. Muitos programas copiaram do Leão. Tinha o Leão Livre, né? Leão Livre. Aí tinha o Boa Noite Brasil, tá ligado? Quem Gilberto é? Barros. Gilberto Barros. Era ele, que era o Leão. Eu pensei que você tava falando Leão Lobo. Eu também pensei em Leão Lobo. Não, Gilberto Barros. Família é Dinossauro. Nossa, Charlene. É, passa, né? Mas eu acho que só tem. Bob, Charlene, Dino. Fale papai. Não era mamãe, era engraçado, era legal, cara. Então era uma. Era mesmo um Chaves da ficção. Gente. Que não mudava. É, gente. Era mesmo episódio passado. Eu achei gênio demais. Que você tinha. Chegava. Quando a tua sogra chegava numa época, você tinha que jogar a sogra do penhasco. Jogaram o vulcão. Eles enrolaram o programa inteiro. No final, quando ele jogou a velha quicou, ela voltou, cara. Achei sensacional. Jogar a sogra. Era do caralho, era do caralho. E eles conseguiram fazer. Aquele chefe dele. Eu achava foda. É. Chefe. Eles fizeram bem uma família, zoando o chefe, porque o chefe era um bravão, e ele sempre todo o cotidiano era é igual, até do dinossauro, isso, do caralho. Bom, era bom. É por isso que os Simpsons faz sucesso até hoje. É o retrato da família americana. Com o chefe, com o cara que trabalha. Satirizado. Não, claro, né? Nossa senhora, Hércules e Xena. Nossa. Acho que pula, eu não lembro. Mete pau na Xena. Vocês lembram do Hércules e da Xena? Lembro. Era aquele cabeludinho. Parece um He-Man. É. Era legal, mano. Eu assisti. Eu gostava. Eu gostava também. Angel Mix. Mais da Xena do que da Angel Mix era da Angélica, de manhã. Não, ia ser da Xuxa. Eu estudava de manhã. Não... Angel Mix da Xuxa. Eu estudava de manhã e não via nada disso daí. Vovó Mafalda. Nossa, você tinha 25 anos já, querido. Cala a boca. Deixa eu trabalhar já, meu amigo. Otário, te ligando. Alô. Beleza, velho? Não tem lugar? Puta que merda, mano. E agora? Vamos vazar, deixa eu ver se eu ligo pra Marlene. Procura a Marlene, fala de mim. Como se fosse o conhecidão. Marlene, pode falar, não, que eu tinha combinado, eu tinha falado com ela de uma mesa. Marlene, só fala com a Ju ou com a menina dentada, Marlene. Boa tarde. Isso, fala aí, daí me liga qualquer coisa. Mas fala, vai atrás dela, tá? Tchau. Então, Vovó Mafalda foi dessa vovó época. Mais falda. Era do Bozo, do programa do Bozo, né? É, depois ela fez o programa, nos anos 90 ela fez o programa só. Só dela? Aham. Uhum. Acho que eu tinha Alzheimer nessa época, eu lembro das coisas. Você lembra, Afonso? Vovó Mafalda... Uma fada? Patati patatá da mesma época, eu perguntei e ninguém me respondeu. Ah, eu não ouvi. Não. Ah, tinha a vovó Mafalda, lembra da vovó Mafalda? Vovó Mafalda é. É aqueles dois palhaços que era trouxa, né? Era uma velha. É que não vou lembrar de tudo, né, querido? Porque eu nasci em 88. Não era a tua época, não é. Cruze! Disney Cruz. Disney Cruz, né? Disney Club, né? Que era o Cruz. Dá o play macaco, lembra que ela falava? Dá o play macaco. Ele era o botão. Não, propagandas. Propagandas é bom. Não, Playmobil, não. Esse eu vou lembrar. Não tem mais programa aqui embaixo. Né? Ah. O H, Tiazinha e Feiticeira. Luciano Huck. Huck. Emílio. E Bola, fazia verdade. É verdade, cara. Emílio e Bola do Pânico, é verdade. Eles foram pra Globo e também fizeram o Luciano Huck, Caldeirão do Huck. Caralho, velho. Bem lembrado, hein? Uhum. É? E o Bola. E o Bola do Pânico. E o Bola. Hoje Bola... eles são dono da marca Pânico. Vai, bem Serginho Grosman fazendo o programa livre. Programa livre, ó. Tinha o que agora é o Altas Horas, evoluiu pro Altas Horas. É o mesmo formato, só mudou 96. É. Fala, garoto. Fala, garoto. Japão. Programa livre, volta. Já. Respeito, Ju, da parte de vocês. O quê? Pânico, programa Pânico. O que tem aqui? Tem. De 96. É bom pra caralho. Década de 90. O programa? Programa Pânico na rádio. Ah, na rádio. Jovem Pan. Mas é, é aquilo tá. Não, é verdade. Não, é. Nossa, eles te lançaram um CD que tinha música. Macacaralho. Macaquinho também. Sabe um programa que começou nos anos 90? De frente com o Gabi. Lá vem ela, Marinha Gabi Gabriela, Paparela. Eu converso com ele. Olha aí, Gabi. Aí é o ponto para o outro. Não, mas é que eu sei imitar. Desculpa, Maria Bethânia. Não, desculpa. É que assim, quando você sabe imitar alguém, você tem que... Ô, louco, meu, mais do que olha. Nunca. Francamente. Eu converso... Táxi do Gugu. Vocês lembram? Que agora o cara faz, o Luciano Huck faz. Mas o Luciano Huck fala que é ele mesmo. Mas o Gugu ia... Você disfarçava, velhinho. Tinha umas histórias engraçadas. Tinha. Sim, algumas. Vamos combinar que um táxi que não tem o banco da frente ali... É, velho. Já é meio matado. Você não vai desconfiar? Não. Ah, mandei arrumar. E ninguém nunca perguntou. Por que não tem o banco, mandou arrumar? Você acha normal não ter o banco? Ninguém nunca perguntou, e esse cara filmando aí? Era, você é burro. É, tinha, tá... Não tinha o banco da frente, tinha um cara, tinha um cara no para-brisa de croque filmando. Era isso mesmo. Volta, isso ela não entrou legal, volta, volta. Não, por isso que eles não perguntavam por qual, porque do banco da frente, não dava pro cara estar tá filmando. É. Fala, o que, que é esse anãozinho com essa câmera ali? Não, nada. Último programa aqui, X-Tudo. X-Tudo, tudo, X-Tudo, tudo, tudo. Márcio Ribeiro. Márcio Ribeiro. Márcio Ribeiro. Hoje... Já. Ruim, é? Não, ele fala a palavra... É bom? Ele fala a palavra... Tinha duas propagandas que fizeram muito sucesso na época. Lalelilo... Não era assim. O baixinho da Kaiser, que na verdade ele fez várias propagandas da Kaiser. O baixinho virou... Parece que ele morreu. Não, mas sabe como que ele virou? Escuta essa, que era outra propaganda da Kaiser. Deixa eu contar assim, que isso aqui eu li na... Não sei o que eu li, mas eu li. E no dia que foram... Conta pra nós o que aconteceu. No dia que foram filmar lá, o primeiro... Ele podia contar o que aconteceu, não foi? Thiago, teve uma ideia? Eu não sei se já contou o que aconteceu pra eles. Vou contar agora. Ah, você então não sabe se você viu conta. Ou se você olhou, né? É, eu acho que eu não sei se olhei ou vi, mas eu vou contar. Peter no dia que foram filmar, o cara acho que se machucou, virou o pé, tudo, daí não tinha o ator pra filmar. E esse cara tava vendo ali, eles olharam. Cara, esse cara é o que a gente quer de tipo físico, assim. Se toparia fazer aquele negócio que mexia o pezinho ali, ele fez e ficou. Qual? Não era pra ser ele. Baixinho da Kaiser, aquele que é tipo uma boina. Não, sim, eu lembro da cara, mano. Lembro que ele fazia com o pé. O que ele fazia com o pé? Não, a primeira banda que fez, ele fazia musiquinha da Kaiser, ele fazia uma coreografia assim com o pé, assim. É antigo, pra caralho. Você lembra da Brahma que tinha tartaruguinha que fazia embaixada? É que depois veio o caranguejo. Mas isso é de 90? Não, não sei. Essa é só eu lembrei agora. E a outra propaganda que também fez sucesso. Foi da Baixa da Casa. Braulio. Nossa, Braulio. Cara, quem se chamava Braulio se ferrou, fudeu. Tinha um Braulio. Colégio. Tinha um colégio que mudou de nome por causa disso. Foda, você, né? Contou isso, não pode. Mas de onde que veio o Braulio? Foi a Cacete e Planeta? Quem que lançou? O que que era? Propaganda? Que era? Não, era uma propaganda do governo. Sobre pra usar a camisinha e encapar o Braulio. Ah. Só que daí nem estocou que muita gente ia se chamar Braulio. Imagina se muita gente hoje se chama Braulio por causa dessa. Como daqui a 10 anos muita gente vai se chamar Vuvuzela ou Jabulani. Imagina se fosse Braulio. Desse outro nome pro Braulio. Vou encapar o Afonso. Ou Márcio. Ou Vitor. É. Afonso eu acho que não é tanta não, gente. Afonso assim. Acho que não. Afonso já é de velho demais, né? Acho que ninguém usa. É de velho mesmo, é do tempo do Dominó. Doces da época. Bala de iogurte. Bala iogurte. Bala de iogurte. Acho que vem até hoje. Puta, vai entrar essa. Bala de coca. É dos anos 90. Olha aí, tá aqui. A bala do Maradona. Só pra lembrar, a bala que nós estamos usando aqui é a bala de coca. É aquela, a bala do Maradona. O que é isso aqui? Ó, essa bala é aquela de coca. Olha, prazer. Olha a validade da bala. É? 1986, essa mesmo. Não, 90. Geladinho. Geladinho. Lembra do geladinho? Geladinho tem até hoje na praia. Tem? Tem. Kinder Ovo. Kinder Ovo. Até hoje tem. Ah, vai! Ah, comprei semana passada. Descobriu o seu Brasil. É. Tortuguitas. Que do chocolate, né? Todo mundo começa a comer a cabeça da tartaruga. Não, porque é tão pequeno. Não tem cabeça. E todinho. Todinho. Todinho era bom. Também. Coloca até a caixinha na boca. Filmes da época. Filme da época, de 1990, né? Lua de Cristal. Meu Primeiro Amor. I got no sunshine. Tem a piadinha aí, fizeram Meu Primeiro Amor 2, que não fez Meu Segundo Amor. Não é minha. Segundas Intenções 3. Ah, não é tua, a gente imaginou que você ia copiar. Não, com certeza, né? Você não ia ter ideia. Eu tô falando que não é minha, cara. Não, você ainda fala que tá copiando. Puta, clássico dos clássicos. Esqueceram de mim. 1, 2 e 3. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Ele fazia muitos cálculos. Macaulay Culkin Renal. Esqueceram de mim em Nova York, esqueceram de mim na puta que pariu. Chama o conselho tutelar, cara. O Máscara. O Máscara tá aqui também. O Máscara fez o cara. O Máscara que é mais. Ex-Ventura. Ex-Ventura não. Tio Máscara. Ex-Ventura. Tio Máscara. Tartarugas Ninjas. Ninja. Nossa. Tartaruga Ninja. Saiu Ninja. Olha, tinha o Bebop e o Rockset. E tinha o Bop do Tropa de Elite. Ô, boa tarde. Ghost, do outro lado da vida. Afonso, de novo. Pela terceira vez você vai cantar a música do Ghost. A música do Ghost. Ih, caralho. Qual que é a música do Ghost? Porque a música do Ghost, na verdade, é aquela... Só que não. As duas vezes que a gente comentou o Ghost em um dos programas passados, o Afonso cantou... Nada a ver. Ghost? É, a gente tá mentindo pra você. É uma versão... A do Ghost é a God of Feeling. É, isso... O Ghost não, né, querido? Ghost 2, né? Ghost 2. O Fantasma voltou. A volta dos fantasmas. Ah, o Caça aos Fantasmas. Caça aos Fantasmas. Exterminador do Futuro. Arnold Schwarzenegger, do que hoje é o quê? Ele é prefeito, vereador, ele é governador do daquela cidade. Vai fazer agora os mercenários. Ele é governador do Pit, daquela cidade lá. Pitman. Ó, o callback funcionando. Não, esse callback. Boa tarde! Esse callback não funcionou. Titanic. Boa tarde, tá bom, Padilha? Eu tô falando com ele. Não foi em 2000? 99, né? Foi em 99, Titanic. Todo mundo sai chorando, Titanic, né, cara? Eu ouvi, tu assistiu o Titanic agora, semana passada. É. Junto com o Avatar. E qual foi a última que ele falou? A o da Copa. Nossa, eu tô com o álbum da todo Copa. Todo mundo completou o álbum e o Dorão começou a Copa. Ele apareceu com 2006. Álbum 2002. Parque dos Dinossauros. Jurassic Park. Jurassic Park. Parque do Jurassic. Imitou até um dinossauro. O Rei Leão. O Rei Leão, do videogame lá. Sabe do Rei Leão? Eduardo Mãos e Tesoura. Eduardo e Mônica, do... isso mesmo. Eduardo Mãos e Tesouras é. Johnny Depp. Johnny Depp. Que ele fazia. O cara fazia uma árvore lá. Ele cortou o pinto tudo. Pulp Fiction. Do caralho. Só lembrando que a abertura do programa agora voltou a ser a do Pulp Fiction. Sério? Boa, boa. É. Forrest Gump. Tava o quê? Dançando. Ah, dançando. Que horrível. Forrest Gump. Muito lembra? Bom, contador de história. O Sexto Sentido. Que eu já sabia o final. Na primeira cena eu já sabia que o Bruce Willis estava morto. Tem o cu, você começou, sabia. Eu falei, esse cara tá morto, velho. E acertei. A Espera de um Milagre. Tom Hanks, aquele negão. Sensacional, o negão pegando o pinto do Tom Hanks, cara. Chupando assim. É o pornô, né? Do rato, a Espera do Milagre. O negão pegar no pinto, quer dizer... Olha que extremo, é a parte que ele salva a mulher. É a parte que ele salva a mulher. A parte do ratinho, eita, que horror. O pau do Neduco. Salva o Kid Bengala. Tem o cara que tem o ratinho, né? Kid Bengala decaiu, né? O cara fez Espera do Milagre, depois Espera da Regininha Portegast. Por o quê? Portegast. Portegast, né? Eu crente agora. Matrix. Que falou agora só que Matrix. Um dos melhores filmes que eu assisti, eu sou. O Matrix 1, que o 2 virou uma bosta. Não, eu gosto dos 3, eu sou. Matrix 1 é bom, o 2 e 3 é uma bosta. Keanu Reeves. Keanu Reeves. E tem a irmã dele que é a Sigourney Reeves. Quem não viu a Sigourney Reeves. Catálogo já. É. E tem o Johnny Rivers, que é cantor. Tem. O Silêncio dos Inocentes. Aliás, a trilogia, né? Qual que é? É Aníbal, Dragão Vermelho. Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes, Aníbal, Canibal. Aníbal, Canibal. Bom pra caralho. Aníbal? Hannibal. Aníbal, Cunha. Aníbal. Eu abrasileirei o título, tipo Hannibal, Aníbal. Entendeu? Vamos abrasileirar? Você tá no Brasil, vamos abrasileirar? Seu Aníbal também foi sacanagem. Aníbal matou. Aníbal, porteiro. Tipo... Não, é Seu Aníbal come carne. É o título brasileirado. Aníbal. Gente, só avisando que... Semana que vem tem o meu roteiro acabou. Alguém lembra de mais alguma coisa dos anos 90 que eu acabei não comentando aqui? Eu nasci em 71, tinha 19 anos. Você tava que lembrar. Trabalhando, né, querido? Eu tava no quartel, eu servi o quartel nessa época. Conta um pedacinho, hein? Um caos. Conta o caos engraçado da época do quartel. Não, queria que te comer teu cu, o outro. Esses caras de quartel são tudo meio retardado quando eu fui servir. E eu só entrar 20 caras pra fazer MPR. Tinha 21. Um tinha que sair fora. Já tinha 18, daí tinha dois caras pra escolher. Um queria servir e outro não queria. O que era fazer? O que não queria sair fora, não. O cara falou, ó, vocês vão dar a volta nesse pavilhão. O primeiro que chegar aqui vai servir, o outro não vai. O cara que queria servir, você matou, chegou primeiro. Não, você não vai servir o outro. Só pra foder, o cara. Só pra... 3 dias depois chegou o cara. Chegou, vai servir, se fodeu. Agradecimentos, Vitor Hugo. Eu quero ficar por último, que eu tenho que lembrar do que tem que agradecer. Tá, vai ficar por penúltimo. Afonso. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que escuta o programa. Não fala pelo nariz. Não, é que meu nariz é difícil. Tira o microfone da orelha e fala na boca. Pô, boa tarde. É minha vez. Só finalizar com boa tarde. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo que escuta e não comenta. E mandar um abraço pra galera do Doida Comédia, eles vão escutar. E pra galera do Comédia Instantânea que vão escutar também, Oswaldo Bastos, João Vale e Fernando Trombeck. Antônio Fagundes. Mas ele vai ouvir também. É o Thaleson, né? Lá de Umberlândia. Que mais? Mandel. O Rafael Gannen, Leonardo que Ramos. Faustão como ninguém. Nossa, o bicho é genial. E Lucas Moreira, um abraço aí pra todo mundo, pras meninas que me amam. Só, acho que só. Thiago? Não, tem meu blog. Volta Afonso. dialogosolto.blogspot.com. Entra lá, tem os diálogos não, sobre Copa do Mundo. E www.eu acredito em live.com.br. Thiago? Ah, só mandar um abraço pro pessoal que escuta aí. Tem o Felipe Mas, o pessoalzinho lá. E todo mundo que ouviu, quem não ouviu também, vai pra puta que pariu. Quem comenta, obrigado. Quem não comenta, enfim. Eu vou só falar um adendo. Pra quem não vê. Pra quem comenta, legal. Pra quem não comenta, enfia esse comentário no cu. Não é importante pra gente. Bem na. Tá? E só o pessoal do Doido da Comédia também, com a VIP, Thaleson em geral, o pessoalzinho de Uberlândia lá. Pessoalzinho. O Thiago comentou um negócio importante. Vamos fazer o seguinte, gente. Na verdade, é interessante que vocês comentem. Se for comentar legal, organizar. Se for falar mal, guarda pra você. Vai, ah, é verdade. Vamos só organizar. Pra comentar sobre o cast, o que achou do cast, vamos usar o site mesmo, www.podri.com. Comenta lá, cada episódio tem embaixo, comentar. Comenta lá o que achou, achou uma bosta, achou legal, comenta lá. Se for discussão sobre o programa, entra na comunidade do Orkut. Lá se for discussão, não vem discutir que você vai perder, que a gente tá em quatro, a gente enfia a mão na cara. E no Twitter é só a divulgação do programa. A gente coloca lá mais um programa no ar e a galera só dá RT. Eu não vou citar nomes, não vou esquecer das pessoas. Queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí. E dizer que quem quiser me seguir no Twitter é VitorHugo38. Segue lá, maninho, por favor. Beleza. Ah, tem o site também agora. Só vai seguindo ele aí, só pensando no site. Deixa eu meu site. www.vitorhugoshow.com.br. Já tá no ar? Já tá no ar. Você entra lá, tá uma foto minha escrito em construção. Mas é do caralho, assim. Você entra e fica vendo um site em construção, parece, não tem nada. Mas é uma pá. É bem tesão pra caralho. Beleza, agora é só você. Gente, em primeiro lugar, queria falar que esse programa já está sendo passado no site www.radiodiscomix.com. Disco Mix, a rádio nota 10. Tem uma delícia que é do show hoje. Garota, passa ao vivo, nossa, isso aqui? Garota, ah? Rádio, é vivo? Garota, não, a gente grava e vai passar lá. Amei. Vamos falar pra ela, né? Fala pra escutar. Vou mandar um beijo. Mandar um beijo bem, pra garota da rádio. Bem na chulapa dela. Vou avisar ela hoje. Um beijo da sua vuvuzela. Pronto. Beleza, gente, só avisando, então, esse programa vai estar passando toda segunda-feira, às 12 horas, tá passando lá na rádio www.radiodiscomix.com. O Web Rádio é Disco Mix, Disco Mix. E a rádio é legal, cara, toca os rock, é uma rádio toca a internet, nossa parte, que é chato, isso. O rádio é legal. É rádio, rádio, Felipe Peppers. E pra quem tá ouvindo isso pela rádio, acesse nosso site www.podrir.com. A Disco Mix inova mais uma vez e traz até você o programa Pode Rir. Pode Rir. Márcio Silva, Afonso Padilha, Thiago de Souza e Vitor Hugo traz pra você um humor diferente e inovador. A partir dessa segunda-feira, ao meio-dia, fique ligado na Disco Mix, a melhor web rádio do Brasil. Lembrando que pode rir. Com demudo, lembrando que é o demudo. Se por pode rir, não vai. Pode rir, não vai. Não, se tá ouvindo pela coisa, segue eu no Twitter lá. Eu também, Vitor Hugo. Então nós temos aqui os Twitters, arroba Afonso Padilha, arroba Thiago Standup, lembrando que Thiago é com TH, e arroba Vitor Hugo 38, lembrando que 38 é a idade do nosso menino. E lembrando que é Vitor Hugo sem C. Sem C, é Victor Hugo. Tô te seguindo, e põe Victor Hugo 38 seguindo outro cara que não sou eu. É Vitor Sá. Manda umas piadas muito mais legais. Nossa senhora. Galera, me siga lá. Vai saber, não vai te seguir mais. Segue o Victor Hugo 38, que ele manda as piadas legais. E o Victor Hugo 38, você segue só pra dar um follow. Cara, tem outras piadas muito legais. É só seguir lá. Só não lança, né? Então começa a postar. Quantos seguidores tem? Ah, se eu ficar implorando? Se eu ficar implorando, eu chego nos mil. 1098 seguidores. Se eu ficar implorando, eu chego no mil. Desculpa. Ô, Pedro, segue aí, maninho, por favor. Quero te mandar uma DM. Depois nem manda, né? Depois nem manda. Tá, peste interna lá. Boa. E segue eu também, arroba MRC9002. A hora quem quiser mandar também. Falou sabe? Então. Agora, quem comentou aqui, no programa passado a gente não falou dos agradecimentos, hoje é bom. Agradecimentos. Emily, Dani Cosmoveg. Carlos disse, excelente programa, pena que o Cotas não participa mais. Caralho. Ele, então. Não, é verdade, eu acho pena que o Cotas é bom, tipo, mas ideia é legal. Apesar então, de ser preto. Ele ia trazer o microfone, porque era ele que ia estar participando do lugar. Ele podia entrar por Cotas. Você já entrou. Ele é muito engraçado. Chato. Um abraço pra todos vocês. Lucas, Marcelo falou, ouvi, tá muito bom. Afonso, como sempre. O que ele falou? Ouvi, tá muito Afonso. Bom. Afonso, seu filho da... Alfonso. Fala dele, já é Afonso. Meu nome já é feio, querido. Ele falou, ouvi, tá muito bom, que sou eu, ouvi. Vitor, ouvi. Baixei o cast, vou ouvir agora. O Vitor vai ser o eterno convidado ou agora assumiram como fixo? Enfim, vou ver... Isso não é da sua conta. Isso não te interessa. Rafael falou, abdominável homem das neves. Ah! Chorei de rir. Bom pra ti. Tá meio atrasado, hein, querido? Daniela Cosmovec falou, meu Deus, como vocês entendem de futebol, a Globo podia contratar vocês e colocar no lugar de Galvão. Imagina a narração, um oferecimento Balas Padilha. Ela pensa até agora que o Afonso que bancou a bala. Pô, a bala foi eu que banquei, cara. Acreditar, na hora do motel, essas balinhas do Afonso são as mesmas da rave, certo? Porque tava todo mundo muito louco. O Márcio embolando as palavras. Vanusa. Rafaela pode. Enemy Moratelli. Rádio Disco Mix, mais uma vez estamos lá. www.radiodiscomix.com, gente, não tem BR, tá? Vai passar tem que BR. Horas? Falou quando que eu vou ouvir? Toda segunda-feira, ao meio-dia. Fica online mesmo, sem de VAR? É. Cara, mas a rádio é trabalho, boa. Cara. A rádio é legal, cara. No Twitter. A rádio é legal. Gente, é isso. Só isso, né? Deu. Obrigado, tchau. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tema do próximo programa? Conspiração tequila. Como é que é? Teoria da conspiração. Nossa, esse vai ser um programa longo pra caramba. Esse vai ser 3 dias de programa, hein, gente? É isso aí. Ao vivo. Teoria da conspiração. Tchau. E pode rir, tu desceu e eu subi. E pode rir, tu desceu e eu subi.